os sonhos de quem Deus decidiu abençoar, será em vão contra ti. Eles não prosperarão, não vai adiantar se levantarem pra te apedrejar. Pode até tentar te aprisionar, mas quem irá conter o teu louvor? Cercado tu estás, muralha de fogo é o Senhor, que entra na batalha, vence a guerra, faz cair por terra todo o mal. Vai na tua frente o grande general, já ouço o barulho triunfal da comitiva do Deus vivo entrando entre nós neste lugar. Seus anjos para guerrear, ao som dos louvores Deus vai entrar na peleja e defender sua causa. Ainda que arquitetem, façam planos em calculei o teu final, se frustrará.